Nós somos caboclo lindo. O sol raiou, o sol raiou. Nós somos caboclo lindo. Nós somos caboclo lindo. O sol raiou, o sol raiou. Nós somos caboclo lindo. Somos caboclo lindo. O sol raiou, o sol raiou.